guiando os bois, sempre a cantar. Eu passava as noites junto ao luar, e aos domingos ia jogar bola com meus amigos e o meu irmão. E assim era a vida que eu levava no sertão. Que saudade desse tempo, dos meus pais e dos meus irmãos. Eu me lembro agora, quando eu estudava naquele ranchinho lá onde eu morava. Eu também me lembro quando eu brincava com os meus brinquedos que eu mesmo fazia. E assim era a vida que eu levava no sertão. Que saudade desse tempo, dos meus pais e dos meus irmãos. E desde criança, eu e meus irmãos sempre trabalhávamos junto com os meus pais. Estudar e trabalhar não mata ninguém, só educa os filhos pra ir mais além. E assim era a vida que eu levava no sertão. Que saudade desse tempo, dos meus pais e dos meus irmãos. Hoje eles proíbem que menor trabalhe pra virar bandido ou um zé ninguém. E os adolescentes não respondem crimes, mas podem votar até pra presidente. E é assim hoje em dia, infelizmente, em nosso país. Mas quero pedir a todo o Congresso, se ama o país, mude a lei, eu peço.